Hino 387, da Harpa Cristã. Derrama teu espírito. Abra tua Harpa Cristã, número 387, e louvemos ao Senhor. Derrama sobre nós o teu espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua grande eu mando mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua grande eu mando mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu espírito, como em casa do centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muitas conversões. Ó, deixa-nos sentir poder celeste, revive e fica em nossos corações. Ó, deixa-nos poder celeste, revive e fica em nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua presença,